96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Capitão Caverna chegando na área, pontualmente 8 horas e 1 minuto da noite de quarta-feira, 26 de outubro. Mais um grande programa Som e Revolução sendo transmitido pela 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Uma rádio totalmente livre de todos os conceitos e preceitos, transmitindo sem nenhum tipo de concessão pelos ares de São Carlos e através da web também aqui no radiocapivara.blogspot.com. Saudações a todos vocês que estão na sintonia aqui na região da Universidade Federal de São Carlos e a todos vocês que estão sintonizados, conectados pelo mundo afora. O programa de hoje é extremamente especial aí, começando na loucura, Only You, Raul Seixas. É, vamos fazendo pelo menos uma primeira parte especialíssima, começando pelo fim. Gritaram toca Raul e a gente toca aqui sim. 96,1 FM, o programa Sonho e Revolução. Daqui a pouco a gente volta com mais informação. 96, fica na sintonia. Ah, liga pra gente, liga no 33610318. Manda um salve pelo Facebook aí, Rádio Livre Capivara. Só mandar aquele salve, vocês que estão conectados, Brasil, mundo afora. Manda um salve e também visite nossa página, o radiolivre.blogspot. Agora sim, muito Raul, toca Raul. Bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima e vê as espumas das ondas se quebrando no ar. A cidade de cabeça pra baixo, a gente usa o teto como cabacho. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Eu vou me mudar pra essa cidade, nego, eu vou. Cidade de cabeça pra baixo, é na cidade. Cabeça pra baixo, é na cidade, cidade de cabeça pra baixo. Quem olha pra cima tá com baixo baixo. Ô cidade, quem olha pra cima, ô cidade do capacho, cidade do capacho, cidade, cidade, cidade, quem olha pro quadro, tá com baixo, baixo, baixo. Cidade de cabeça, cabeça, cabeça, cabeça, cabeça do baixo, baixo, cidade de cabeça do baixo, olha pra cima, olha pro alto. Cidade de cabeça pra baixo, a gente faz o teto. Guardiando matagal, qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Umidade, orvalho que o sol não enxugou. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. É capinzal noturno, escuro e denso protetor. De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor. Qual flor de uma estação, fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Qual flor de uma estação, botão fechado eu sou. Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor. Umidade, orvalho que o sol não enxugou. Você é mata virgem pela qual ninguém passou. É capinzal noturno, escuro e denso protetor. De um lago leve e morno, teu oásis, seu amor. Música. feeling happy since I have a fine new job and wife and family. I'm the model man who made it every month $1,000. I should thank the Lord I have it in my success as an artist. Should be proud I've got a Chevy. I'm the kind of guy that lucks. So I should now be glad as glad with my brand new home and the best quarter after starving for 2 years in this horror of horrors of towns. Should be proud of being socially respected and even feared, but I think this kind of success is for circuses and for clowns. You know I should be vain and proud and strutting to have won my place in life, but I must have how I'm stuttering and I just don't know where I'm. Because it was all so easy picking, so I asked myself, and now I have so many worlds to conquer, and I know I cannot ever be satisfied with that. I should be happy God has granted me Sundays that I wanted with my family, to play the father, to play the husband, and display. But a monumental bore, you will find I am and more. Don't you feel I'm happy and easy at the end of every day? Stand against the looking glass and see yourself, what an ass God and devil took to mass and 10% use of your brain. You are a doctor of philosophy, priest, a copper, what a topper. Don't you wish you could grow young and start it all again? Find me gladly sitting on a throne made of my savings in my heavily mortgaged home waiting for my coming death. Yeah, for two wonders gravitating flying saucers I'm awaiting, yes I'm awaiting at my neighbor's fence hoping and looking across the nest. Yeah, I bet you won't find me gladly sitting on a throne made of my savings in my heavily mortgaged home waiting for my coming death. Yeah, for two wonders gravitating flying saucers, saucers I'm awaiting, yes I'm awaiting at my neighbor's fence hoping and looking across the heath. Acha que com isso eu tô sofrendo? você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha. O meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pão em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pão em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Igreja invisível, hein, meu filho? Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, com sem mel. Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, três prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Invisível 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Raul Seixas na área, é isso aí, 8 horas 14 minutos. Aqui no Brasil, salve, salve pros camaradas que estão acompanhando a gente pela Argentina. Nosso camarada Pietrão já tá virando sócio, hein? Descobriu a programação ao vivo aqui, não desgruda mais. Tá certo ele, nada melhor do que curtir um Fusca de Gal Costa e no dia seguinte a loucura de Raul Seixas. Fica na sintonia aí, mano, que a gente tá atrás dos sons pedidos e solicitados e daremos um jeito de tocá-lo para você, camarada das antigas, que está sempre na sintonia. E um salve também para vocês, camaradas, que passaram por aqui, deixando uma menção aqui. Daqui a pouco a gente fala pra rapaziada, Rádio Livre Capivara, sempre espaço aberto pra divulgar um pouco o seu debate, quer que seja. O pessoal passou aqui deixando um debate pra gente sobre a ocupação no Haiti. Daqui a pouco datas e locais sobre essa discussão. Vamos continuar aí com a situação aqui, quem que vem, quem que vai. Judas, depois da melhor aí, Pastor João, é isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação, deixando pra mim seu amigo o sinal da traição. Mortais, das alturas fazer. fosse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. E agora pro nosso camarada aí, um som para o Lyle, do disco O Rebu. Hey, anos 80. Na verdade, esse aí é os anos 80. Daqui a pouco, depois de Abrat Sésamo, um som para o Lyle. 96,1 FM, quem sabe faz ao vivo e quem conhece faz vista grossa. Promessas de amor, melancolia e promessas de amor. É o juiz das 12 varas de caniço, samburada na castada que o compositor errou. Gente afirmando, não querendo afirmar nada, que o cantor cantou errado e que a censura concordou. Gente afirmando, não querendo afirmar nada, que o cantor cantou errado e que a censura concordou. Ei, anos 80. Charrete que perdeu o condutor. Eu disse, ei, ei, anos 80. Melancolia e promessas de amor. Melancolia e promessas de amor. Hey! Abram alas! Aí vem os anos 80. Ai, mamacita. Ui. Ei, anos 80. Charrete que perdeu o condutor. Ei, anos 80. Melancolia e promessas de amor. Pobre país carregador dessa miséria, dividido entre Ipanema e a empregada do patrão, varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Varrendo lixo pra debaixo do tapete, que é supostamente peça pra alegria do ladrão. Ei, anos 80, que fará charrete que perdeu o condutor. Eu disse, sonho de um na minha cabeça uma guitarra toca sem parar. Trago um par de fones nos ouvidos pra não lhe escutar. O que você tem pra dizer? Ouvia 100 anos atrás.

ser treinado como um Doberman. Desse esquema nós gritamos um pouco, quebramos algumas vidraças, mas tudo bem. Essa aqui é a 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Essa quarta-feira aí, Som Revolução, 8 horas, 28 minutos, chegando na metade do programa. Mais uma grande metade aí, 100%, um som só aqui, foi 100% Raul Seixas. Raul Seixas chegou aqui, a galera gritou, toca Raul, levei a sério, que a gente leva a sério as coisas. Que nem quando a galera fala, cala a boca Galvão, a gente, meu, simplesmente faz a nossa própria narração e transmite pra todo mundo. Mas vamos continuar com um pouco mais de Raul Seixas aí, um minuto mais. Essa aí é com a participação dos Panteras, hein? Eu já bem sabia que você não ficaria um minuto mais. Eu que já fui tudo que você já quis no mundo algum tempo atrás. Jamais esquecerei aquelas horas que passei junto ao teu lado, amor. Embora eu soubesse que mais tarde o amor esquece e só deixa a dor. Quando a gente ama mesmo é cego e não reclama nunca o que tem. Pois ainda te quero a qualquer hora, eu espero por você, meu bem. Se estiver sofrendo e quiser voltar correndo, sabe onde me encontrar. Bem feliz serei, eu juro, não me importarei do tempo que ficar. Bem feliz serei, eu juro, não me importarei do tempo que ficar. Bem feliz serei, eu juro, não me importarei do tempo que ficar.

rádio não toca a música que você quer ouvir. Não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples, é muito simples. É só mudar de estação. É só girar o botão. Se o carro não para na porta de quem sabe te curtir, não procure entrar na casa da vizinha. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples, é muito simples. Eu puxo o freio de mão, mudando de direção. Mudando de direção. Eu puxo o freio de mão. Eu puxo o freio de mão. Aqui é a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, 8 horas e 51 minutos dessa noite de quarta-feira. Som Revolução chegando ao seu final aí, um grande especial, especialíssimo mesmo, bom e velho, toca Raul levando a sério. Ouvimos aí praticamente uma hora de Raul Seixas. Alguma das músicas que a gente curtiu aqui, Pastor João, Igreja Invisível, essa chapação total. Tivemos aí Pedidos do Ouvinte, tivemos um Som para o Laio. Também Cãibra no Pé, Carpinteiro do Universo, Aluga-se, Um Minuto a Mais e Vera Verinha de Raulzito e os Panteras, né? Um Minuto a Mais aí, Vera Verinha, dá pra se suicidar, né, ouvindo essa música, mas enfim. Tivemos a gloriosa Mata Virgem, Tapa na Cara, um outro som bem legal, a geração pop, Tiração de Sarro, Rockishi. Também tivemos Cachorro Urubu, aqui em homenagem às rádios livres e comunitárias, o Se a Rádio Não Toca, aí esse aí do disco O Rebu. E é desse mesmo disco que a gente ouve ao nosso fundo o tema dançante. E desse disco, antes do tema dançante, tivemos Senha, música chapação. Essa aí também é a primeira vez que eu ouvi, curtição total. Daqui a pouco a gente finaliza o Programação e Revolução em definitivo dessa noite de quarta-feira. Se preparem que semana que vem tem mais, algo inédito. Um salve para todo mundo que estava na sintonia através de 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Continua sintonizando, Sonho e Revolução sai do ar, mas entra aí a programação. Vou continuar fazendo um pouco de programação ao vivo, mas dedicada à Zona Norte aqui de São Carlos, a todos os manos e todas as minas da região que curtem 96,1 FM no celular, aí direto sintonizado em FM mesmo, na sua casa, no seu carro. Aos laboratórios da Universidade Federal de São Carlos, que também estão na sintonia, a todo mundo do alojamento, aquele salve, muito obrigado aí pela paciência e pela essa singela audiência. A toda rapaziada que passa aqui de baixo e sintoniza nos seus ouvidos a Rádio Livre Capivara através das nossas caixas de som, a Rádio Poste Capivara também funcionando aqui. Bom, satisfação total a vocês, continuem aí com o tema dançante de Raul Seixas, do bom e velho O Rebu. Semana que tem, tem mais, salve, salve Brasil, salve, salve. Finalizar o programa agora com um pouco de uma nota em áudio aqui da agência Pulsar, agência Brasil, falando sobre o movimento Ocupa Rio, que permanece na Cinelândia e ganha mais adesões. É a rapaziada toda acampada lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um áudio aqui direto da agência Pulsar Brasil. Agência Pulsar Entrevista. Gente, eu queria começar com uma questão, assim, de como vocês estão sendo pautados pela mídia comercial, né? Porque eu recentemente vi uma reportagem do Globo que iniciou falando que o movimento não teria reivindicações nem propostas. E eu queria saber a opinião de vocês. Realmente, vocês se colocam como um movimento sem reivindicações e propostas? Cara, eu acho que basta dar uma olhada aqui no que está escrito, sabe? Se qualquer tipo de jornalista ou mídia chega aqui e diz que não tem propostas, ou é mau caráter, ou é cega. É, eu acho que, assim, há um desengano nessa, quando você transmite essa informação de que a gente não tem propostas, porque muita gente vem aqui perguntar quais são os objetivos de vocês. A gente realmente, pragmatizando, a gente não tem objetivos práticos. Agora, o nosso objetivo principal de se reunir aqui é trazer o debate, a discussão e o pensamento e a troca de ideias. Então, assim, a gente tem opiniões muito plurais aqui, opiniões que se chocam. E aí, o nosso objetivo é fazer esse debate para que desses debates possam surgir objetivos práticos, objetivos pragmáticos. Esse acampamento já é uma ação prática. Já é uma ação prática. Isso aqui já é o nosso... Já é um resultado, já é uma prática, já é um resultado. E aí daqui vão surgir novos resultados, novas práticas individuais, coletivas. Acho que isso é fundamental. Acho que parte de uma ideia até iluminista, sabe? De que vai haver aquela ideia que vai salvar a todos nós. Enquanto o que a gente acredita aqui é exatamente no processo. Acho que a potência política desse acontecimento é o que está acontecendo agora, entendeu? Então, a gente uniu 5 pessoas, 10, 15, 50 pessoas chegaram aqui, pessoas estão passando, ouviram aqui, colocaram suas opiniões. Esse processo, essa discussão que, ao meu ver, é o mais enriquecedor. Chegaremos a proposições, estamos propondo, na verdade, já estamos propondo. Chegaremos a mais proposições, sabe? É o processo que é o, eu acho que é o que mais vale mesmo. E esse movimento é um reflexo de um movimento global, né? Que teve início na Espanha e teve repercussão, também a Primavera Árabe, e teve repercussão em vários lugares do mundo. E o que é que liga, de alguma forma, esses movimentos? São diversas pautas, mas o que é que une esse movimento global, né? É,